a canções, se entregue a paixões que nunca tiverão. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de vou descobrir.